Eu acho que eu faço melhor esse programa sentado ou em pé do que deitado. Né? Bom, deixa eu levantar então. Você toca em pé, não sei. Deixa eu ver. Bom, tamo de volta com o programa. Não, em pé fica mais sério. Mas... Ah, é. Deitado, sentado, mas... Ah, então de volta com o programa. Exato, sentado. Em pé, muito sério. Eu sou pianista, né? Então eu tô acostumado a ficar sentado. Acho que as coisas funcionam mais apopleticamente melhores assim, porque é uma abstinência, né? De ficar com a mão ali, apertando as teclinhas e... Você se incomoda de ser chamado de músico? Ou rotulado como músico? Me incomoda sim, porque acho que hoje em dia o conceito de músico tá meio deturpado, né? Eu até lembro de um episódio que eu tava lá quando eu morava em São Paulo. A gente tava tocando até, sei lá, 2 horas, 3 horas da manhã. Mas era uma segunda-feira, então, entendeu? Uhum. então podia. Daí no outro dia, eu tava descendo no elevador assim. E a vizinha entrou dentro do elevador e ela costuma dar umas pauladas, assim, no teto, sabe? Eu sei como foi, com a vassoura. Vassourada. Daí ela me olhou de cima embaixo, assim, perguntou se eu era músico. E eu enrolei, assim, pra responder ela, porque eu queria... Ela tava jogando verde pra colher maduro, entendeu? Tipo, será que é esse cara aí que fica fazendo aquelas barulheiras lá até de madrugada? Eu falei pra ela, respondi que nem Mozart se considerava músico. De fato, não se considerava mesmo. É, dizem que o espírito dele é tão evoluído que ele é de Júpiter, entendeu? É, acho que sim, dá pra perceber nas músicas dele. Por mais que as músicas do Mozart sejam padronizadíssimas, né? Porque naquela época... Aí eu não sei se você entende mais história do que eu. Mas tem a ver com a aristocracia, eu acho. Ah, tá. Né? Uhum. Eu acho que foi na época da Revolução Francesa. Quando foi isso? O Mozart. Ah, é. Eu já ia falar da Joana d'Arc, né? É, não vamos começar. É demais. O Mozart, ele... Não, mas foi isso. Aí eu fui salvo pelo gongo, né? Porque a gente chegou no térreo e ela saiu com aquele ponto de interrogação na cabeça daquele tamanho. E, sei lá, a música... hoje em dia ela se tornou um invólucro, né? Um produto. Mas o que é que você acha, assim, pra você, na tua cabeça, o que é ser músico e o que você enxerga que o mercado tem colocado como ser músico? Tipo, por que que isso te incomoda? Porque antigamente, é por isso que eu me recorri ao exemplo do Mozart, por exemplo. Porque antigamente o músico era aquele que fazia música, né? Mas não sei, essa é uma opinião muito vaga também minha e é muito abrangente esse assunto, entendeu? O músico é aquele que toca músicas, né? O compositor é aquele que compõe, o diretor é aquele que dirige, o ditador é aquele que dita, o público é aquele que vai. O papel do mercado cultural hoje é exatamente plastificar as coisas para deixar tudo prontinho e montar esse produto mesmo. Bom, eu acredito que a música tem tentáculos, né? Ela tem vida própria. E a partir do momento que a gente tá ganhando dinheiro com música, por exemplo, para ser direto, né? O nosso ouvido já era para estar acostumado a ouvir, sei lá, esses compassos ímpares, essas harmonias mais sofisticadas e melodias não convencionais. Você acha que a gente tá fazendo o caminho inverso, assim? Será? Ficando acostumados cada vez mais com o menos sofisticado e... Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e eu falei uma frase muito interessante pra ele, que é assim: existem infinitas maneiras de fazer a mesma coisa. É diferente de existem infinitas maneiras de fazer infinitas coisas. Entendeu? Então, eu acho que a gente tá... entrando num beco sem saída e num círculo vicioso. E dentro desse círculo vicioso, tudo pode evoluir e regredir, né? Sabe, é uma implosão ali. Você teria esperança de que, por exemplo, um dia pudesse existir uma música que curasse todas as doenças do mundo, como diria Jimi Hendrix. Eu tenho esperança que exista música, mas não tenho esperança que ela chegue em todas as doenças do mundo pra que elas sejam curadas, assim. É, não, assim, isso é uma metáfora, né? Pra enfatizar a música em si. Eu tô completando a metáfora também. Uhum, assim, entendi. Tipo, eu não acredito. Por exemplo, assim, qual é o papel do rádio nessa história toda, assim? Você que fez um programa de rádio. E aí existe uma música capaz de curar todas as doenças do mundo, mas ela existe, ela tá aí. Qual que você acha que é o papel do rádio? E o Roger Waters? Eu não vou falar do Roger, porque eu vou começar a falar mal dele, e aí as pessoas vão nunca mais vão ouvir o teu programa. Sério? Sério o quê? Que elas nunca mais vão ouvir seu programa, ou que eu vou começar a falar mal dele? É, não, eu não sei, igual, eu tava assistindo uma entrevista dele no Howard Stern esses dias, e o Howard Stern é o cara mais controverso dos Estados Unidos, assim. Polêmico, entre aspas, né? Porque polêmico, eu acho que a polêmica é interpretativa, então vem... Distorcida também. É, distorcida. Eu não acho, eu pelo menos não acho o Howard Stern um cara polêmico, assim, mas ele já, sei lá, fez sexo no programa dele, etc. Uau! Tipo, eu acho ele polêmico. Não, ele fez assim, ele ligou pra uma mina, ele ligou pra uma ouvinte, pediu pra ela pôr a caixa no meio da sala, pra ela subir em cima da caixa, que ele ia dar um orgasmo pra ela. Ela subiu em cima da caixa, com o telefone, assim, colocou o som nos grave, né? Aumentou o volume no último. Ele pegou o microfone e falou até ela ter orgasmo em cima da caixa. É genial. Pô, não dá pra cortar o tesão falando é polêmico. Caralho, é genial. Sabe, o cara, a gente tava falando do poder do rádio, né? O cara deu um orgasmo pra mina, né? Com a voz dele, né? Não sei. E ele tem um vozeirão, assim. Daí ele entrevistou o Roger Waters esses dias no programa dele. O Roger Waters é um cara perfeccionista pra caralho, assim. Tipo, se o show dele tá marcado pras 8 horas, o show dele começa às 8 horas em ponto. Eu acho isso, acho legal. E sei lá, eu acho que ele já deveria ter aposentado se o lance fosse a grana, entendeu? Uhum. O cara tá com 60, 70 anos, sei lá. Tá aí pulando mais que nós. Uhum. Eu acho mágico isso, assim, de ver. Eu já falei, né? Esses velhinhos, assim, do rock. Uhum. O rock. Aquele rock que você adora. O rock. Fazendo show e pulando no palco, sabe? Fazendo essas coisas geniais. Porque eu, aquele dia a gente tava vendo show e eu achei algumas coisas geniais. Uhum. Eu não tinha visto ainda. Sim, eu sou preconceituosa. Roger Waters é um cara ambicioso. Eu me identifico muito com ele. É o meu Pink Floyd predileto, assim. É... A começar... Que eu considero Pink Floyd até o Final Cut, que é o disco de 83, que era pra ser considerado um disco praticamente solo do Roger Waters. O teor dele é amargo e cortante, sabe? Sim, sim. Diferente do resto do Pink Floyd, que depois que o Roger Waters saiu, o Pink Floyd virou, sei lá, Dire Straits, assim. Mas daí você acha que o Roger é isso? O Roger Waters é isso? Tipo, esse teor do disco também, sim, amargo e cortante. Claro, é ele. Você pega os discos solo dele, tá tudo aí. O tempero é esse. Então, o Roger e o Definocult e doce, não, doce amargo. Azedinho doce. Lembra? Eu acho que amargo. Azedinho doce é Pink Floyd. Azedinho doce é Pink Floyd. Exatamente. O Gilmore é o doce e o Roger Waters é o azedo. Pink Floyd. O gosto é o Barrett. Porque a essência do Pink Floyd é o Barrett, né? Eles fizeram homenagens e homenagens pro Barrett até desde sei lá. Do... Vai falar que o Barrett é meu. É meu Metal, preferido. Até o The Wall, até o. Hã? Tipo, eu não tenho. Eu tipo, nem claro gosto que vale. De Pink Floyd, não, é válido, mas... é válido. É, então dá. Uhum. Que legal. Barrett, amiguinho. Que dos caras. Só porque o programa é seu e porque você gosta dele. É, lógico. Seu Roger Waters. Seu Roger Waters. Seu ditador. Não, o interessante é que é muito interessante, né? Aqueles caras. O interessante é que é muito interessante o que é interessante na vida, é. Né? Não, o engraçado, o curioso dessa história é que esse termo ópera rock se perdeu, assim. Qual é o conceito hoje, assim? Não conheço. Ópera rock. Ah, hoje em dia o nego acha que ópera rock é uma ópera rock. Ou um rock cantado na forma de ópera, assim. Mas exemplos. Sei lá, mamma mia, let me go. Não é nada disso, entendeu? Não é nada disso mesmo. A ópera rock não é nada mais ou menos que uma história ali, que um fio narrativo. Eu tenho várias óperas rock gravadas, assim, desde Rolavras até das leitoazinhas brancas dançarinas de Ula Ula na sauna dos balneários restantes. É, que não tem nada de ópera, não tem nada de rock. Você disse que tem duas? Não, eu tenho mais. E aí você falou que não tem nada de ópera e nada de rock, como assim? Tipo assim, desse conceito novo que você falou, não tô entendendo. É, assim, eu entendo o sentido de ópera rock. Não vou fazer uma ópera rock, não vai significar que eu tô fazendo rock cantado... Em ópera ou vice-versa. Em ópera, não significa que eu vou fazer uma ópera... Tipo, lembra que aquele cara lá, o... Como é que ele chama? Aquele cara lá, o... Que morreu. Cássia Eller. Lembra que esse cara, ele gravou uma música com aquela mina lá, como é que chama? Edson Cordeiro? Você tá falando sério? Sim, tô falando seríssimo. E ele cantava Satisfaction. I can't get no. E ele. Pode falar ele, porque eu fico, tipo, pensando num homem, daí eu não. Lembro que é a Cássia. Né? E ela cantava. Sei lá. Você acha que a intenção dela era fazer ópera rock? Isso não é ópera rock. Mas literalmente é ópera rock. Entendeu? Porque eles estão misturando ópera com rock. E isso não é ópera rock. Ah não, quem fazia essa parte era ele mesmo, né? Uhum. Que era o Edson Cordeiro que faz. Exato. Tá, acabei de lembrar. Então ópera rock é essa estrutura de ópera. Entendeu? Que é a história mesmo. A ópera conta uma história. No caso, a ópera rock, uma banda de rock tá contando uma história. Só isso. Entendi. Entendeu? Legal. E nem sei porque a gente tá falando disso, na verdade. Nem eu, porque a gente começou falando do Roger Waters, é, exato. Pink Floyd, do Bert. Uh-huh. E qual é seu Pink Floyd favorito? Eu perguntei se valia. Que assim, se fosse o meu, você falou que sim. E aí você começou a falar do lance de ópera, não sei porquê. Assim. Pink Floyd já entra muito nesse termo conceitual, né? Em 69 eles fizeram um disco chamado Uma Guma, que é duplo. E já começou a ter um conceito, assim, cada faixa era de um integrante. Então tinha uma faixa do Roger Waters, uma do Gilmour, uma do Nick Mason e uma do tecladista. Aí. Isso já é um conceito, entendeu? Já é um disco conceitual. Que tem algo ali exterior à música, mas que faz parte do bolo. O The Wall é ópera rock. É um filme. É um disco que se transformou em filme, entendeu? E daí, sei lá, o Zappa, por exemplo, tem muitos discos conceituais ópera rock. Só que o Zappa é mais complexo, né? Ele tem uma coisa que chama projeto-objeto, que ele liga todas as obras dele, fazendo referenciazinhas de um disco lá de trás com um disco lá da frente. Assim, décadas e décadas de diferença. É um projeto infinito, né? O Zappa não tem fim. Já me mostrou essas coisas, né? Assim, na prática? É, tipo assim, tipo, você falou que Pink Floyd faz referência e homenagens. Ao Barrett? É. Explicitamente. E eu não sei, né? Porque, tipo, eu não ouço Pink Floyd. Então. O Barrett, você sabe a história dele, né? Sei. Ele sumiu, desapareceu, ninguém. Ele se trancou, assim, no quarto e... 70, sei lá, e nunca mais saiu, assim, por causa das drogas, etc, etc. Aí, em 75, o Floyd estava gravando um disco chamado Animals. Sim, é isso mesmo. Em 75, o Floyd estava gravando Animals. E no dia que eu nasci, que foi dia 9 de outubro de 75... O Barrett apareceu nos estúdios da Abbey Road, que era o estúdio onde o Floyd estava gravando esse disco, com uma guitarra sem corda, gordo e careca, querendo tocar. Ninguém reconheceu ele. O que é esse lunático aí fazendo isso? Quando o Roger Waters reconheceu ele, ele foi às lágrimas, assim. Imediatamente mudaram todas as temáticas das músicas deles, que até então falaria sobre animais. Cada música teria um nome de um animal. Uma chamava Dogs, a outra Sheep, a outra Pigs. É o cachorro, o porco e a ovelha. É bem referência mesmo ao capitalismo e socialismo, etc. E mudaram o nome do disco para Wish You Were Here. Ou seja, gostaria que você estivesse aqui. Entendeu? Aproveitaram as músicas, só mudaram as letras. E o disco Animals, eles gravaram 2 anos depois, em 77. As referências de Barrett nunca pararam, assim, no Pink Floyd. O próprio The Wall, aquele cara sentado, assim, no hotel, com um cigarrinho queimando, assim, é o Barrett.